Isso é boteco das amigas. Você pode até não gostar, mas tem que respeitar. Ajuda eu aqui. Me dê uma tonteira atrás de uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar e já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,80 m e acabou de estar ali naquela porta. Fecha a conta, tá aumentando os sintomas. E o peito tá doendo, tomara seja infarto. Se for amor eu tô ferrado, aí vai ser que eu estrago. E o peito tá doendo, e tomara. Tá aumentando os sintomas. E o peito tá